再说好妹妹。 Motor de Salvador, Tarde, passaria 2231. Passaria 2231 no contato radar na decolagem, tu fazia saída Momo, transição WhatsApp, para o nível de voo 160. 160 via Momo WhatsApp 2231, tá livre da restrição de 3000? Tá livre, restrição 160, passaria 2231. 160, obrigado, 2231. O 1166 está autorizado a sinal do procedimento ILS FSUE. Estamos no 0, desce para 210, traço formado anteriormente, agora 8 milhas, passando a posição do 1. Reduz a velocidade 1809, reporte estabilizado, voo 1166. 2110, reportaria estabilizado, já mantendo 80, voo 1166. Voo 1645, estabilizou. Voo 1645, chama agora a torre 118, decimal 95. 1295. 9229, chama agora o centro Recife, 125.1, alterne 133.95, sem um bom voo. Recife 251-3395 da 9229, boa noite, obrigado. Pista 10, vento 160 graus, 059. Repouso 90, baixado cercado, bom 645. Sim. Itaxia Índia no ponto de espera torre 118.95, ajuste altímetro no 06. Autorizado pátio. E Índia, da Monteira da 10, lá 1895, obrigado. Salvador, boa tarde, é o Azul 2712. 3-1? Acelerei 2-2-3-1 no controle. Estou aguardando posterior coordenação ao centro, vá direto destino. Faça coordenação. Obrigado. 677, decolagem da pista 10, curva esquerda, saída Conde, nível 170. Transponder 5151, controle Salvador 120.8. Ok, autorizado 170, Aracaju, decola pistola 0 com cola esquerda, saída Conde 1208 através do controle, transponder 5151, esse é o Azul 272, vai chamar para o curso atrás. Confirmando a primeira da via Golf 677. Ativo, a Golf 677 é a matéria via, 2792. O 1166, chama agora a torre 118, decimal 9. 895, obrigado. Centro 3894, está autorizada para o nosso procedimento LSXV, pistão 0, desta para 2.100, altimetro no 0 no meia, reporte estabilizado. 2.100 restrições, 1 0 no meia, está 3894. Correto. Meia, controle 120, décima 8. Aprovado, Vitória, Golf 677, o nível 180, pista 10, curva direita após, a saída coral. Transponder 5146, controle 1208. Cortejamento correto, chame pronto, congestionamento, faz o 2591. Mara para o posto, o 2591. M43, boa noite, sendo a notificação, desde a chegada boa, para mim, o 050, ajuste altímetro no 0, 1 no 6. 45, solo 33, verificação direita, chame solo 121, decimal 9. Direita 219, minha parte. Boa noite, 645, livre. Solo 166, pouso autorizado, pistão no 0, vento no 70 graus, 059. Livre, pouso na 10, com o nono 66. Uma boa tarde, o TAN 9181, informação ECO. TAN 9181, boa noite, informação Foxtrot para Fortaleza, autorizado via pêndulo 19, segue conforme rota do plano, nível 370. Decolagem da pista no zero, curva à esquerda, Momo, transição, Froti, Momo, código Froti, a saída. Transponder 5141, controle Salvador 120, decimal 8. Autorizados então para Fortaleza, conforme o plano de voo, decolagem da pista 10 na primeira esquerda, cumprindo o perfil da Momo, segue Frotia, Berzulu 9, conforme o plano de voo, 5141208. Após Momo, voa Cogibo e após Frotia. Cogibo e Frotia, sim. Protejamento correto, chame pronto, puxa, acionamento está 9181. Chamará, estamos no 1. Alô, Salvador, muito boa noite, Oxamia 201, informação Foxtrot, nível 360, Galeão. Oxamia 201, Foxtrot confere, boa noite, Galeão autorizado, via P9857 até Mouso, nível 360. Decolagem na pista no zero, curva à direita após, Dael, Leda, Irumi, é a saída. Transponder 5132, controle Salvador 120, decimal 8. Autorizado, Galeão, nível 360, pela Reperoide 67, até a Mouso. Saída com curva direito, da El, Leda, Irumi, 5132, transponde, 120, decimal 8, controle, Oxamia 601. Oxamia 601, cotejamento correto, chame pronto, estacionamento. Camará, 601. Solo Salvador, o 13567, autorização Brasília, nível 340, informação. Copio 360, tá 3567. Copia. Autorizado Brasília, nível 360, Berzulu 17 aerovia. Decolagem da pista na zero, curva direita, Árvore Leste é a saída. Transponder 5135, controle Salvador, 120, decimal 8, aguarde para o cotejamento, tá 3567. Bono 645, Juliette, portão 2. Portão 2, 645. Fala, boa noite, boa no 166 de branco, Foxtrot. No 1166, Alfa, chame antes da Juliette. 7, vai chamar antes da Juliette, boa no 166. 3567, cotejo. 3-0, autorizado, 3-1-3-7, decolado em 3-1-3-7, confirmo o nível. 3-6-0. Cotejamento correto, chame pronto, posicionamento com 3567. Pronto, 0-7-7-7-11, we are ready for 0-7-7. 1 minute to copy, Condor 0-7-7. Fala, Azul 4206, está na posição 3, autorização para Fortaleza, nível 3-7-0. 4206, número 2 para cópia. Formação Foxtrot, aguarde. Sim. Zero 77, ready to copy. Zero 77, go ahead. Gage 4, Echo Delta, Delta Fox, via Upper Whiskey 50 after crossing your flight 10, route, flight level 330, departure from runway 10 after departure, left turn, Momo departure, Jalubi transition, Momo, Mike Oscar, Mike Oscar, Jalubi, Delta India, Uniform Bravo transition. Squall code 5126. Depart Salvador Control 120.8. Runway 077 is Cisco Echo Delta Delta Foxtrot via Upper Whiskey 50 runway 10. After departing left turn to Momo. And Lubi point after that, first level 330, departure frequency is 120.8. Momo Depart, Jalubi Transition, Delta India, Lima, Uniform Bravo Transition, call code 5126. Okay, Kona 077, Momo Depart, Jalubi Transition, squawk at 5126. Red back, correct, call me right for push and start, Kona 077. Roger, we'll go Kona 077. Tapa com a Juliette, com a 1966. Juliette, posto 9, 1166. 9, igual 1166. 4206, copia? Pronto. Autorizado, Terra Bravo, Fox Zulu, aeroporto de Pinto Martins, via P Zulu 19, segue conforme rota. Nível 350, decolagem da pista 10, curva esquerda após, Momo, transição Froti, Momo, código Froti a saída, transponder 5140, controle Salvador 120.8. Autorizado Fortaleza 350, decola da 10 com curva esquerda na Momo, Froti, Perzulu 19, 5140, transponder 208, azul 4206. Azul 4206, cotejamento correto, chame pronto para o estacionamento. 06. Solo Salvador, é o Gol 9303, autorização para Fortaleza, está ciente da informação Fox. Quando o controle Aracaju inferior chamou o controle Salvador. Mais da pista no zero, curva esquerda, após decolagem, Momo, Cogbu, Frotia, saída, transponder 5147, controle Salvador 120 decimal 8. Autorizar 370 conforme o plano para Fortaleza, decola no zero, esquerda, saída, Momo, Frotia, transponder 5147, controle 1208, Gol 9306. Após Momo, voa Cogbu e após Froti. Após Momo, Cogbu, após Froti, voo 9303. Protejamento correto, chame pronto, puxa acionamento, voo 9303. Samara para pushback acionamento, voo 9303. Controle Gol 1869, pode voar Alepa? Gol 1869, autorizado diretamente. Salé 143, está autorizado a assinar o procedimento LS no 0 terça para 2, em um pé, altímetro 1016, reporte estabilizado. 2000 pés, 1016, reporte estabilizado. Gol no Elefa, gol no 869. Exato, direto Elefa, gol no 869. 869. Solo azul 4206, puxa, chama a posição 3. Autorizado, chame táxi, azul 4206. Autorizado, 4206. Azul 4206, confirmando a saída após a posição Momo, voa Cogbu e após Frotia. Momo, Cogbu, Frotia, azul 4206. Correto. Solo Salvador, boa noite, TAM 3894. TAM 3894, boa noite, Alfa Chamiantes da Taxi Juliette. Alfa Chamiantes da Juliette, TAM 3894. Passarei 2231, nos chama agora o Centro Recife. 128.8, alterna 126.0. 288, alterna 260, passarei 2231. 1869, chama agora o Centro Recife. 128.8, alterna 126.0. 288.260, obrigado. Salvador, boa tarde, é o TAM 3897, informação Fox Trot, TAM 07340 para Flávio, São Paulo. Afirmo. Autorizado, Serra Bravo, Golfo 1000, via peso Luna 0 até Taubaté, nível 320. Decolagem na pista no 0, curva direita após Dael Leda Motiva. Transponder 5157, controle Salvador 120.8. Dado 320 para São Paulo, linha da Santa Luz 50, decolada até Taubaté, decolada da pista 10, cruzar direita, da Dael Leda Motiva. Controle 120.8, transponder 5157. Correto, chame pronto para o estacionamento, TAM 3897. Separado para o estacionamento, TAM 3894. TAM 3894, antes da Juliette. Ingresso, via Juliette, portão 612. Juliette para 612, TAM 3897. O 4201 da Azul para táxi 115-340 São Gonçalo da Almirante. Oi, Salvador, Xavier, 143. Xavier 143, continua aproximação, reporta a baixada travada no externo, QNH 1096. 1096 vai reportar o externo de baixada travada. Ouro TAN 9181, na posição 01 para pushback e acionamento. Aguarde, TAN 9181. Senta. Salvador, o Azul 2591, parte 3, pushback e acionamento. Aguarde, Azul 2591. Guardando 2591. Xanem 143, visão com o mesmo livre pouso, pistão a zero. Vento 180 graus, 059. Livre pouso, 990143. Ray India. Over the point, call tower 118.95, QNH 1016. Okay, 776, detector 8-1, and India holding point runway 10, at the runway call tower 118.95. Salvador, é o Azul 2591. Um minuto para o push. Ok, obrigado. Solo 235-67, pushback acionamento. Aguarde, na 3567. Aguarde. Pronto, pode esperar. 4206, autorizado a alinhar e manter cabeceira 90. Ali manter 4206-90. 1-43, solo 53, livre direita, solo 1, 21, decimal 9. Tiver na próxima direita, decimal 9, 1-43, pegar. Salvador, seria um estimado para o início do push do 9-1-8-1? É assim que a aeronave da Condor livrar a retaguarda. Certo, obrigado. Azul 2591, autorizado push, chame táxi. Ciente, chamará para o táxi, o Azul 2591. São 3567, autorizado para o estacionamento, chama o táxi. Autorizado, chama o táxi, o São 3567. O Xenem 1143, não escuta? 143, Sol 1219, boa tarde. Obrigado, até já, 219. Azul 4206, livre decolagem pista 10, vento 160 graus, 059. Livre decolagem da 10, 1016, Azul 4206. Acidente de Alfa, chamada de 67, 143. Solo Salvador, bom, 9303, estamos no gate 8 para pushback acionamento. Portão 8 autorizado, chame pronto, tá aqui, 9303. Chamaratá, autorizado, pushback acionamento, Chamaratá, bom, 9303. Now, good evening, Condor 077, red, heavy, we are ready on the 10. Condor 077, you're cleared to line up in and in position, threshold 10. Condor 077, sit for line up and to hold position on the runway 10. Condor 077, please read back, I instruct you to line up in and in position. Line up in the position and hold on the runway 10, Condor 077. Correct. Comando Rocon, direto do Galeão. Afirmativo. Pode chamar o controle, azul 4206. Azul 4206, decolado 55. Chama o controle em 1208. 208, 4206. Controle, boa noite, o azul 4206 tá passando 1200 a Momo. Azul 4206, contato radar na decolagem, super via saída Momo, transição forte para o nível de voo 350. Momo Froti para o 350, azul 4206, via. Vamos manter aqui, gente. Azul 2591, autorizado táxi até a saída do Parte 3, aguarde instruções. Gente, até a saída do Parte 3, não aguarde instruções, azul 2591. You're clear to take off runway 10, wind 160 degrees, 05 knots. Condor 077, clear to take off runway 10. Para o SAC com 68 POB, 0324 autonomia, alterna Teresina, gol 9303. Confirma número 68 a bordo? Não, 068. Gente, 9303, aguarde instruções, tá? Aguarde as instruções. Azul 2591 já no final do 43. Sim, mantém a posição, azul 2591. A gente mantém a posição, 2591. Para o táxi, o 9181 com 02 a bordo, 4 horas e 15, Salvador. para 9181, táxi autorizado até a ponta de espera da piscina 0, direita via Índia, ponta de espera torre 118, décimo 95, Pininga 1096. Estou 096 Índia, até a ponta de espera, quando lá, torre 1895, muito obrigado. Azul 2591, segue a herbalização como número 2 até o ponto de espera da piscina 0, via FAT 1 e táxi Índia, no ponto de espera torre 118, décimo 95, Pininga 1096. Gente, segue o Airbus da TAM, segue no Pátio 1, no Índia. Ponto de espera, chama 1895 e 16 azul, 2591. Honda 077, good evening, with the contact, climate path level 330 via Momo de Pátria. É, Momo de Pátria, continue em contact, 330, Honda 077. Firmo, após passagem do Boeing da Gol, será autorizado. Após o motor, vai ser boa tarde, Porto Dollar 022, on standard 10, with information stop, destination Lisbon, ready to copy clearance. Airport Gal 022, stand by to copy. Stand by, Porto Dollar 5, boa noite, acione identificação autorizada, chegada a MAN, desça para a mesa de voo 050. Para o 050, o azul 2715. Oxané 6143, Juliette Portão 3. Autorizado Juliette Portão 3, não passa 3, né? Gol 9303, não escuta. Prossiga pro gol 9303. Ok, dá passagem Airbus da Avianca ingressando para o gate 3, após segue via Pátio 1 e táxi Índia até o ponto de espera da pista no 0. No ponto de espera chame a torre 118 décimo 95, quem nega 10 no meio. Livre táxi, a Pátio 1 no Índia, dando passagem ao Airbus da Avianca, no ponto de espera, torre 10895, azul 10, no meia, gol 9303, uma boa noite. Boa. De 1-8-1, livre decolagem pressão 0, vento 1 no 60 graus, 04 nós. Torre Salvador, azul 2591, ponto de espera 1-0, pronto. Gente, azul 2591, observa a rolagem do Airbus 320 da TAM, após o mesmo autorizado a linha L manter a cabeceira 1-0. Gente, observando a rolagem, vai seguir a linha, mantém cabeceira 1-0, azul 2591. Azul 2591, apenas uma restrição de timada do controle, informa que manterá restrito subir até o nível 170. Gente, mantém o perfil restrito 170, o azul 2591. Poxa, né, 6201, 2 minutos para o fecho. Azul 2712, parte 3 autorizado, chame táxi. Autorizado, parte 3272, chama na táxi, azul. TAM 3567, autorizado, puxa, chame táxi. Chama táxi. Torre Salvador, gol. 9303, próximo ponto de espera da 10, pronto. Gente, gol 9303, mantém o ponto de espera. Será? 9181, decolado aos 2101. Chama o controle no 208, meu gol. 208, obrigado, boa. I am Upper Whiskey 50 after according your flight plan route, flight level 350. Departure from runway 10. After departure, left turn, Momo departure, Mike Oscar, Mike Oscar departure, Duluth transition, Delta, India, Lima, Uniform Bravo transition, squawk code 5153, departure Salvador Control 120.8. Airport number 022, Crystal Lima, Papa, Papa Tango. Echo Whiskey 50, flight plan route, flight level 350, departure from runway 10 with a left turn, Momo departure, Deluxe transition, squawk to 5153, you reduce the departure frequency 120.8. Redback just the transition? Transition Delta India Lima Uniform Bravo. Is that correct? Airport 002, call me right for push and start. Airport 002, welcome. Azul 9303, autorizado alinhar e manter, cabeceira 10. Autorizado alinhar e manter 10, gol 9303. Taxi Azul 272, que é o meio 56, autonomia 0420, antena Serra Bravo, Serra. Azul 2591, no decolada 04, chama controle, indo 20.8. 10208, Azul 2591. Azul 2712, como número 3, até o ponto de espera da pista 10 autorizado, via parte 1 e Taxi Índia, no ponto de espera Torre 1, 182.95, quem é o 10.96. Taxi autorizado, parte 3, via Índia, quando espera, torre 1.8.95, número 3, azul 273. Tá, suba para nível de voo 180, via saída coral. Gente, agora sim, nível 180, mantenha coral, o azul 259. Tá, para o táxi 6201.7, a bordo, 3:30, alternando o Guarulhos. Poxa, 6201, no táxi autorizado até o ponto de espera da pista 10, direita, via táxi Índia, no ponto de espera Torre 1.8.95, QNH 10, nomeia. Táxi, obrigado, Morante, 6201. Boa. Boa, 73567, para o táxi, 177 a bordo, 3:00, alterna com. Siga, M1277. M1277, call Recife Center, 1268. 5, e também do 12545. Condor 077, call 12685, is unable, 12545. Thank you, goodbye. Azul 2715, desça para 2000 pés, o ajuste 0016, autorizada, sinal ali, acesso e reportabilizado. Para 2000 pés, autorizado X-Ray, chamará estabilizado, 2715 da Azul. Salve Salvador, boa noite, Gol 9645. Boa noite, Gol 9645, Salve Salvador. Informação Fox, trote, autorização Vitória. Gol 9645, Fox, trote, confere, autorizado Serra... Sierra Bravo Vitor Tango via Upper Whisky 50, nível 360. Decolagem da pista 10, curva à direita, pode Dael Leda Bidev. Transponder 5162, controle Salvador 120.8. Tanto Sierra Bravo Vitor Tango 360, 350, decolagem no 0, curva à direita, Dael da Leda Bidev. Transponder 5162. Segundo 62, controle 20.8, posição 02, gol 645. Daí o Leda Bidev é saída no 645, chama e pronto para o estacionamento. Chama, né? Alinhar e manter a cabeceira no 0. Mantém na 9303, decolada. Boa, 9303, contato radar, vou para nível de voo 370, via saída Momo. Via saída Momo, 9303. Fabel, 370. 370. Que? Da 9181, chame o Centro Recife, frequência 12685, alterne 12545. Recife 12685, alternativa 12545, uma boa, obrigado. Ok, honesta saída Momo, há possibilidade de estarmos pesados mais para passar as 15 milhas do Salvador ou acima de nível 110. Pode haver problema? Poderia repetir, por gentileza? Na saída que você me deu, na Momo Departure, temos que estar às 15 milhas do Salvador, ao acima de nível 110. Nós estamos muito pesados e pode ser que não consigamos cumprir essa restrição. Ok, existe a restrição inferior de manter 3 mil até 25 milhas. Sim, senhor. Vamos cumprir esses 3 mil até as 25, é isso? Ok, só um instante, vou coordenar com o controle já para deixar coordenado. Seria possível coordenar outra saída como a Aron? Aguarde, o Air Portugal. Está utilizando a linha de manter, cap 090? Aqui mantém o 090, doutor. XNM 201 no decolador 210, chama controle no 20.8. 1208, boa noite. Boa. O Air Portugal não escuta. Permita. Fiquei coordenado com o controle, livre da restrição superior, ok? E da inferior. Suba normalmente sem a restrição do 110. Agradecido. Após 2 mil autorizado, direto Leda. Após 2 mil, Leda. Sete livre decolagem, capiceiro no zero, vento 1 a 70 graus, 049. Iniciando a pista no zero, stand 3567. O 27 no 2, autorizado a linha de manter, capiceiro no zero. Autorizado a linha manter, capiceiro no zero, azul 27, mundo 2. Boa, agora o Oxanem 259. Oxanem 259, Salve Salvador. Está ciente da informação Foxtrot, autorização Guarulhos. Oxanem 259, autorizado, Serra Bravo, Golf Romeo, via Amper Blue no zero até Taubaté, nível 360. Decolagem na pista no zero, curva direita, Dael, Leda, Motiva, transponder 5161, controle Salvador, 120.8. 360, Dael, Presolo 10, decola da pista 10, curva direita, Dael, Leda, Motiva, 5161, transponder 120.8, o controle. Correto, 6259, chame pronto, puxa acionamento, portão 3. Trabalhar, obrigado. Para o táxi está 3897, está com 229 a bordo, alterna com 20 autonomia, 3 horas e 43. Yes, chame a torre, 1.8, decimal 95. 1895, muito grato. Dá 3567, contato radar, suba para nível de voo 360, após 2000, voo Elefa. Sobe 360, 2000, Elefa, 3567. Voo 9303, chame o centro Recife, frequência 12685, alterne 12545. 2085, 2545, boa. 5, transfere na sua escuta. Azul 2795, continua a aproximação, apenas aguardando pista livre, quem negar é o 1096. Gente, Azul 2792, livre decolagem 10, vento 170 graus, 059. Colega 3, Azul 2792. Se possível, agiliza. Bordo 64, controle. Bordo 64, serviço radar encerrado, 57 milhas sudoeste, Salvador. Mantenha nível de voo 180, chame o controle Ilhéus, 120, decima 1. Ilhéus, 160 graus, 059. Livre para 2715, baixo aí, travou. Bom dia, 45, pushback, São Leandro 02. Aguarde. Aguardo. Dois zero oito, 2712. Chego. Controle Salvador, boa noite. O Azul 2712 condena a sua escuta com reverência. Azul 2712, boa noite. Contato radar, suba para nível de voo 170, vou em direto com ele. 170 código 2712. Quatro, cinco, na escuta. Na escuta, 645. Autorizado, puxa o sonamento, chame táxi. Autorizado, chame táxi, 645. Oxalé 6201, chame o centro Recife, frequência 1251, alterne 13395. Firme secundário 3695, a primária? A primária 1251. 51, graças. Tá pronto, né? 3897. São 3897, autorizado alinhar e manter cabeceiro no zero. E mantém. Boa noite, 2715, livrou na Delta, na sua escuta para instruções. Azul 2715, Alfa Kilo Pat 3, atenta ao sinalizador. Alfa Kilo Pat 3, cara atento, 2715. 97, meu vídeo colagem 1-0, vento 1-970 graus, 049. Intercola o 97. Azul 2725, 2 Lima, posição prevista. 2 Lima. São 3567, chame o centro Recife, frequência 1288, alterne 1260. 1288, alterne 1260. São 3567, obrigado. 797, decolada 109, controle no 208, Movo. 208, boa. Salvador, da 3897, transfere. Truno, autonomia de 3 horas e 40, alterna Galeão. Último subo para nível de voo 320, saída da El. Ponto de espera da pista 10, ponto de espera 21895, ajuste 1096. Direita ainda, ponto de espera 1895, 1016, 645, boa noite. Boa. Tá, 3897, agora sem contato radar, cruzando 2500. Salvador, boa noite, 645 da Gol, ponto de espera do Nuzela. A 3897, aguarde coordenação. Passando. Uno 645, livre decolagem no zero, vento 160, grau 049. Além de decolar, no zero, 645. Vai passar 12, 15, 15. Boa, no 705, aciona a identificação, autoridade de chegada é bom, se desça para 4.000 pés, o ajuste no 096. 4.000 no 096, cidade de Bandura. Autorizado, bom, pegou no 705. Grato, muito bom. Decolado, 23, controle no 208, boa. 208, obrigado, boa noite. Controle, boa noite, bom, 645, decolou. Boa, no 645, boa noite, contato radar, suba para nível de voo 360, via saída da El. Saída da El, 360. Azul 2591 no controle. Escuta. Azul 2591 no serviço radar encerrado a 4 milhas para a posição coral. Sube e mantenha nível de voo 180 e chame o controle Ilhéus 120.1. É, chama o controle Ilhéus 120.1, Azul 2591, boa noite. Boa. Tan 3897, autorizado Motiva. Próximo, Motiva, Tan 3897, obrigado. Tan 3897, chame o Centro Recife, frequência 1251, alterne 13395. 351, 3395.